em frente à televisão, assistindo um filme macabro. Nem imagino que está por vir uma série de assassinatos. Pra um baile às 11 horas da noite, ela foi convidada. Disse que não tinha perigo, pois era perto da sua casa. Como sempre ela fazia, se drogava escondida, com medo da sua família, que sempre lhe repreendia. O pior é que todo dia tem disso no Brasil urgente, mas ninguém tá nem aí, prefere seguir em frente. Dar a buceta pro primeiro filha da puta que aparece de moto, e depois de alguns dias vem a barriga ou velório. As câmeras filmaram a última cena da jovem viva na garupa de uma moto, parou em um posto de gasolina. Meu Deus, ela não sabia que estava andando com um maníaco, que dali a alguns segundos viverá o terror irreversível. Mas não importa o quanto eu fale, isso vai se repetir. Muitas pessoas irão morrer e o diabo irá sorrir, pois o seu plano está dando certo como foi escrito. E o melhor de tudo isso, sem correr nenhum perigo. Não entende as pessoas que têm problema na cabeça, eles matam quando for preciso, por isso não se esqueça. Psicopatas que possuem uma mente elevada não são loucos, são pessoas que apenas matam por nada. Apenas matam por nada. Terror, agonia, gritos de desespero. Dessa vez não foi possível evitar esse desfecho. Mais uma obra com toque e requinte satânico. Mais um assassino em série, deixando todo mundo em pânico. Terror, agonia, gritos de desespero. Dessa vez não foi possível evitar esse desfecho. Mais uma obra com toque e requinte satânico. Mais um assassino em série, deixando todo mundo em pânico. Desferido vários golpes de enxada pelo seu corpo. Ela gritava, esperneava, mas o homem era louco. Quanto mais ela pedia pra não morrer, ele atacava, batia e espancava. A moça ficou desacordada. No outro dia, quando viram que a moça não retornou pra casa, iniciaram as buscas, mas não encontraram nada. Foi quando chegaram perto de uma casa abandonada, encontraram uma pedra média toda ensanguentada. Foi aí que começou o sofrimento da família. Pediu pra Deus que aquele corpo não fosse da sua filha. O cheiro era forte, eles não podiam chegar muito perto. Daquele matagal já foi direto pro necrotério. Assim acabava mais uma história que foi avisada. A ignorância da idiota enterrou na própria vala. Escute essa porra de música e por favor me entenda. Não faça da sua vida mais uma história horrenda. Terror, agonia, gritos de desespero. Dessa vez não foi possível evitar esse desfecho. Mais uma obra com toque e requinte satânico. Mais um assassino em série, deixando todo mundo em pânico. Terror, agonia, gritos de desespero. Dessa vez não foi possível evitar esse desfecho. Mais uma obra com toque e requinte satânico. Mais um assassino em série, deixando todo mundo em pânico. Yo, 2009, András, relatando a carnificina de São Paulo, do Brasil. Então se liga, segura essa, motherfuckers. A morte.